povão. Vamos curtir mais uma boca. Nessa vibe louca, do jeito que tu gosta de fazer. Faz amor comigo, lança o ritmo. Vamos curtir mais uma boca. Nessa vibe louca.